Nosso tema hoje é ser pai. Amanhã é dia dos pais, então todo mundo já, alguns dias até, já está em mente essa data comemorativa. E nós lembramos todos dos nossos pais, a nossa relação com eles, aqueles que têm os pais próximos. Amanhã provavelmente vão visitá-los ou vão ligar para eles, dependendo da distância. Aqueles que não têm mais vão lembrar com saudades, com carinho dos ensinamentos, dos momentos de convivência, e que, sem perceber, nós trazemos essa vivência dentro de nós. Nós manifestamos em vários momentos da nossa vida o aprendizado que nós fizemos, as palavras que nós escutamos durante o nosso período de convivência. Mas que é ser pai? A gente pega algumas frases, né, para pontuar. Canais que Deus utiliza para entregar o Espírito criado por Ele para ser conduzido na viagem reencarnatória. É claro que é uma visão espírita, né? O Pai nos dá um filho dele para que nós possamos encaminhar ele nessa nova oportunidade que é a vida. Ser pai, dentro desse contexto, é essa tarefa que nos é colocada nas mãos, essa missão de conduzir aqueles que vêm pelo laço sanguíneo como filhos. Mas não é só isso. Muitas vezes nós olhamos sempre do prisma do pai. Então, mas tudo na vida é uma via de mão dupla. Em tudo tu entrega, em tudo tu recebe. E nesse aspecto paternal, o pai aprende muito. Se nós pensarmos nas relações anteriores, algumas nós nem vivemos elas, mas nós ouvimos os próprios pais comentando, os nossos avós, outras pessoas que falam de como era a relação com o pai especificamente. E nós sabemos que, mesmo presente, havia uma certa distância, uma certa dificuldade afetiva. Porque, por cultura, assim era. E hoje nós vemos os pais muito mais integrados nas famílias. Até aqui na Casa Espírita, nós temos mais de 30 anos de casa, e o grande número de pessoas que participam sempre foram mulheres. Mas, nos últimos anos, e não são os últimos 2, 3, já faz um bom tempo, nós estamos percebendo uma presença masculina cada vez maior. Ou seja, nós estamos mudando. O gênero humano está se transformando, está estreitando os laços, porque é uma necessidade que nós temos de transformação. Então, nessa relação de paternidade, o pai está tendo a oportunidade de aprender com os seus filhos a desenvolver dentro de si esses aspectos de amor, de carinho, de ternura, que muitas vezes não teve. Não porque o pai era assim, assado, mas porque era desse jeito, era normal, era natural. Então nós estamos, como civilização, progredindo. Porque o progresso não é só na construção, o progresso é na construção interior. Esse é o maior progresso. Porque é aquilo que nós carregamos quando nós vamos para onde quer que nós, né, se mudamos, inclusive de cidade, de casa, de família, às vezes, o que nós carregamos? O que está dentro de nós. O Livro dos Espíritos tem uma pergunta que pede assim: pode-se considerar a paternidade como uma missão? E eles respondem: é sem contradita uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes os dirijam no caminho do bem e facilitou a sua tarefa, dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. O que ele quer dizer no fim disso, né? Que nós temos resgates para fazer. Resgates no sentido de melhorarmos uma convivência anterior que muitas vezes ficou com alguma questão pendente. É uma forma suave de falar das questões kármicas. E aí, de que forma que nós vamos resolver isso? Num novo encontro, num novo processo reencarnatório. Muitas vezes, um vem antes, na função de pai, para esperar o outro que virá na função de filho. E aí ele diz que Deus facilitou a tarefa dando a ele uma organização frágil. Ou seja, aquele espírito que tu tem algo para desenvolver, para aproximar, ele vem não vem como uma criança, né? Vem num renascimento, num corpo infantil que vai se desenvolver, mas que pelo laço afetivo, nós fazemos o quê? Nós abrigamos. Nós trazemos para dentro do nosso coração. Então, que grande oportunidade que é essa oportunidade realmente de ser pai, de sermos pais novos, pais transformadores. Quando nós olhamos para o nosso mundo, nós percebemos muitas coisas que precisam ser mudadas. E muitas vezes nós esperamos que essas mudanças, elas venham de fora. Mas o mundo é composto por quem? Por cada um de nós. Ah, mas eu sou só um entre bilhões. Sem dúvida. Mas é um aqui, um aqui, um aqui, e assim por diante, nós vamos formando uma consciência coletiva voltada para valores que são maiores do que qualquer um de nós. E esses valores são ensinados dentro da nossa casa. Nós aprendemos uma parte, desenvolvemos a outra nas nossas relações e muitas vezes, sem perceber, nós estamos transmitindo aqueles pequenos que estão junto de nós. No Dia dos Pais, como qualquer data comemorativa, muitas vezes nós ganhamos um presente, né? Algo físico, algo material, que serve para cada vez que nós olhamos aquilo dentro de casa, nós lembramos, ah, tal dia, foi o fulano, a fulana, né? Foi meu filho, minha filha, que me deu. Então uma memória afetiva que vem à tona cada vez que nós nos deparamos com isso. Mas o maior presente, todos nós sabemos qual é. É estarmos perto, próximos daqueles que nós amamos. Sejam os nossos pais, sejam os nossos filhos. Esse é o maior presente. E o grande maior presente que nós podemos ter durante a nossa passagem é a consciência de que nós fizemos o melhor. Não o melhor, mas o melhor que eu tinha capacidade de fazer. Porque nenhum de nós é perfeito. Então a gente não vai fazer tudo certo. Mas que o nosso impulso, o que nos move, seja o caminho, como ele diz, do progresso daquele, da evolução, do aprendizado, daquele que está hoje como filho. Não é meu filho, está como filho. E eu estou como pai. São os papéis que nós desenvolvemos na nossa vida e cada um deles tem o poder de transformar a nós mesmos. Transformar a nós e através desse processo transformador nós transformamos aonde nós estamos. Nos corações que nós nos interligamos, nos meios em que nós agimos e é dessa forma que a gente vai aos pouquinhos auxiliar na transformação desse mundo que nós queremos que seja um mundo melhor. Mas tem uma frase que diz, né? Não é que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, mas que filhos nós vamos deixar para o mundo. Ou seja, a nossa capacidade de sim, de fazer algo realmente efetivo num contexto que é muito grande, mas cada um de nós tem essa possibilidade de colocar em prática o desejo, a vontade, ou a nossa filiação, porque Deus está dentro de nós, mas Ele só se manifesta quando nós damos essa vazão, quando nós possibilitamos que ele venha à tona, porque muitas vezes nós só possibilitamos os nossos interesses. Então, que a gente possa trazer ele no nosso dia, em cada pequena coisa que a gente faz, em cada pequeno olhar, cada pequena palavra, cada pequena atitude que a gente executa, que a gente traga ele e coloque ele presente nesses momentos. Então eu quero desejar aos poucos pais que tem aqui hoje um feliz Dia dos Pais amanhã, mas todos somos filhos, então a todos também um feliz Dia dos Pais. E que a gente possa, a cada momento desses, realmente aprender um pouco mais.